sua prancha. Eu não vou lá no teu barco. Tu não vem na minha lancha. Cada um com seu cada um. Deixo cada um dos outros. Se correr o bicho pega. E se pegar é bicho solto. Cada um, cada um na sua onda. Cada um na sua prancha. Eu não vou lá no teu barco. Tu não vem na minha lancha. Cada um com seu cada um. Deixo cada um dos outros. Se correr o bicho pega. E se pegar é bicho solto. Bicho solto é malandro. E malandro dá mancada. Se é mancada se balar. No embalo da madrugada. Quem acompanha morcego dorme de quendo pra baixo. E vacilação no morro é motivo de esculacho. Esculacho, só escuta quem merece escutar. Escute sujeito homem, não pago pra vacilar. Eu não vou na tua praia, pra você não ir na minha. Aqui não é lugar para peixe pequeno e meu tubarão come a tua sardinha. Cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Eu não vou lá no teu barco, tu não vem na minha lancha. Cada um com seu cada um. Pescar no outro lugar, pra pisar no meu terreiro. Tem que vir no sapatinho, teu cavalo da capenga, pra cruzar o meu caminho. Meu caminho eu mesmo faço com os passos que aprendi. Dependendo do seu traço, vou somar ou dividir. O que é meu de direito, ninguém vai levar nenhum. Nosso lema é um por todos e todos pra cada um. Cada um, cada um na sua onda. Cada um na sua prancha.